segunda versão, diretamente do campo de concentração, Jardim Rosana, Capão. Aí ladrão, eu não estou aqui em vão. A paz é mais importante que os motivos da guerra. Só que a justiça da terra é cega. É uma pequena minoria nos prejudicando, mas saiba que alguém no azul do céu nos observando. A paz parece um sonho, mas existe. Acredite, está dentro de cada coração. Procure esse mesmo, revele a solução. É o que impedirá o jovem da periferia tornar-se ladrão. Em todas as hipóteses, o bem vence o mal. Respeito, oportunidade, igualdade social. Se tudo isso existe, esta missão não seria paz contra a guerra. Pelo contrário, minha rima seria somente coisas belas. Mas como falar do amor, ter noção do horror? Tudo vai mal, deserto onde não há nada para impor. Propor alguma solução, porcentagem zero informação. O rap é considerado o som de ladrão, pois é uma fonte de inspiração. Autovalorização, o que levar à revolução. Vários motivos levam à guerra, deixam sequelas, feridas que jamais cicatrizarão. Qual a opção certa, sendo que te jogam na merda e querem que do mal se afaste? Mas te dão a 9mm e o crack. Não estou aqui à toa, minha opinião é de surtir alguma coisa boa. Sei que é tipo caro coroa. O poder do sistema é muito grande, mas somos maioria, mano, e podemos ir avante e destruir cadeias que te aprisionaram. Talvez seja perdi muito pra que deixe o crime de lado. Por causa do amor que reside em meu peito, descarto o fracasso. O ofício capitalista não serve para ajudá-lo. A honestidade faz parte da malandragem. Falhas durante a vida pode gerar problemas mais tarde. Consequentemente se colhe o que planta, de geração a geração, começando desde a infância. Querem me proibir de ser um guerreiro da paz contra a guerra. Querem me afastar do bem muito pouco que ainda resta. Querem me proibir de ser um guerreiro da paz contra a guerra. Querem me afastar do bem muito pouco que ainda resta. Zona Sul, bairro pobre do nosso país. Por mais que seja violento, cresci aqui. Eu convivi com a malandragem e hoje estou sossegado. Vários manos de infância foram assassinados, outros foram presos, outros estão em cadeiras de roda, pagando seus pecados, mas aqui é foda. Se caguentou, levou, se vacilar, popopô. Senhor, me mostra uma luz no final do túnel, será que é Jesus? Eu quero viver, não quero morrer na mão da polícia. Vencer a próxima vítima, muitos na madrugada leva tiro de montão. Alguns sobrevivem, outros vão para o caixão. Mas Deus está aqui para nos proteger. Pra que tanta violência? Vamos tentar vencer periferia. Favela, essa é nossa meta. Lutar pela paz, lutar contra a guerra. Não quero ver o meu filho crescer, entrar na vida do crime se foder. Traficante da vida e a morte, com vários tiros no corpo, desespero da família. Cadê a justiça? Nessa porra não existe. Como sempre, o Brasil é uma bosta. Ouvindo a nostalgia, viajo, penso na vida. Onde está o amor? Onde está a simpatia? Aqui no lado sul, o céu está azul. O sol tá rachando, logo mais tempo fechando. Quando a favela sofre, Deus está chorando. As lágrimas do Senhor sobre a terra se derramando. Criança afogada, o barranco cedeu. Uma família inteira soterrada que morreu. Cadê as providências que eram pra ser tomadas, hein? Mas o que vai, vai, o que vem, vem. Não tem porra nenhuma sem estrutura. Parabéns, mudão, abre o sorriso e continua. Desse jeito, política eleita é assim mesmo. Decadência coletiva, guerra que o governo gera. O resultado é ponto de tráfico, vários viciados, foros finados, corpos aniquilados, mutilados, carbonizado, tudo acabado. Mas não, atenção, estamos em ação. Hip hop é o meu modo de revolução. Faça do jeito que acha certo, ladrão. Chega, vê derramamento de sangue. Pra conseguir tem que dar o primeiro passo, avante. Prepare-se, às vezes ouvir não é normal. Favela de igual para igual, natural. Não desista, insista, existe uma saída. Tenha certeza, dê mais valor à vida. Pois é preciosa, só se vive uma vez. Faça pra melhorar, se já fez outra vez. Faça da sua mente um grosso calibre. Seguindo assim, não há nada que eu te mide. Nós clamamos pela paz, guerreiro anti-guerra, altos manos, pai, pum. Só os loucos de favela. paz contra a guerra. Querem me afastar. Do bem muito pouco que ainda resta. Querem me proibir. E ser um guerreiro da paz contra a guerra. Querem me afastar. Do bem muito pouco que ainda resta. Cada vez mais sinto gosto em viver, pois o quadro de vida tem que se inverter. Quero uma conquista nova a cada dia. Igualdade, liberdade, sociedade alternativa. Periferia, o que dão valor hoje em dia. Ouro de tolo nem me liga. Parece tão difícil, mas não desisto. Tenho intuito e quero você comigo. Não quero dizer palavras que mais tarde te façam chorar. Por mais que esteja triste, meu relato é pra te ajudar. O que Jesus deixou será eterno, presente sempre. Por mais que o homem tenha atitudes diferentes, Jesus pregava igualdade, exatamente o contrário dos dias de hoje. Ele a mim e poucos ouvem. Não quero ser o dono da razão, mas tenho um pouco de orientação que pode resultar em solução. A prova está aqui, o sistema contra mim e contra você que se deixa iludir. Sei que é difícil crer em mim, um guerreiro sofredor, sendo que por bens materiais é que alguém te dá valor. Que Deus abençoe esse som, não intenção de dinheiro, pra ouvir e agir com o coração, diminuindo o sofrimento. Lembre-se que a causa do problema está lá em cima, a solução começa de baixo, essa é minha ideologia. Querem me proibir de ser um guerreiro da paz contra a guerra. Me afastar. Não é muito pouco que ainda resta. Querem me proibir de ser um guerreiro da paz contra a guerra. Me afastar. Não é muito pouco que ainda resta. 2002, RBO, WG, o sistema não nos intimida. Ainda existe uma saída, RAP, a música da vida. Eu vejo o presente repetir o passado. Não vamos deixar nada nos inibir. Mas não vou conseguir. Minha intenção é progredir. Jamais regredir.